3 versos 4 e 5. Capítulo 14. Descubra e desenvolva os seus dons. Agora iremos falar sobre descobrir e desenvolver os dons que recebemos de Deus. Como já foi mencionado antes, minha intenção não é discutir sobre desenvolver talentos e habilidades naturais. Com bastante prática, quase todo mundo pode se tornar proficiente em praticamente qualquer coisa. Meus familiares talvez discordem disso no que diz respeito a cantar e talvez estejam certos. Então, deixe-me citar um exemplo real. Se eu praticasse um instrumento por 10 mil horas, talvez pudesse passar de um músico terrível para um mediano. Meu tempo e esforço podem até tornar agradável o som do meu piano ou do meu violão, mas após toda a minha prática e meu foco, ainda assim, não seria um charisma que impulsiona meu chamado para edificar o reino de Deus. O envolvimento de Deus. Na primeira parte deste capítulo, focaremos nas palavras de Paulo. Examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu. Não existem fórmulas para descobrir o seu chamado e os dons que o acompanham. Apesar de haver vários recursos que podem lhe ajudar a descobrir em que você é bom, quando se trata de causar um impacto eterno, você precisa da assistência do seu Criador para revelar o seu chamado e o charisma. Às vezes, é fácil perceber o envolvimento direto de Deus na descoberta de dons, assim como quando Ele me disse para começar a escrever. Eu nunca teria tentado escrever se não tivesse recebido aquela palavra em oração naquela manhã de verão, em 1991. Nenhum livro ou curso teria me convencido a escrever, e eu com certeza não teria escrito nada sem querer. Outro exemplo, o rei Davi nunca teria descoberto que era um guerreiro se não tivesse protegido suas ovelhas do urso e do leão. Depois que isso aconteceu, surgiu a necessidade de alguém libertar Israel dos filisteus. Para Davi, aqueles predadores ameaçadores de antes haviam sido apenas um treinamento para lutar contra Golias, já que o restante dos israelitas havia se escondido. Deus permitiu que Davi descobrisse seu dom por causa das necessidades ao seu redor. Se pensarmos em Gideão, ele era mais parecido comigo. Deus precisou convencê-lo, através de várias lãs, de que ele era chamado para ser um guerreiro. Partindo do início, é crítico buscar e crer no envolvimento de Deus e na descoberta do seu charisma. A Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente em fé. Não diz que Deus recompensa aqueles que o buscam casualmente, por curiosidade ou porque estão com alguma dúvida. Nessa mesma linha, Jesus nos diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, versos 7 a 8. Devemos ter um desejo apaixonado por conhecer nosso charisma. Espero que este livro esteja alimentando um desejo ardente em você de descobrir e se engajar em seus dons. Este anseio irá impedir que a sua busca, o seu pedido e o seu bater à porta seja indiferente. Ao contrário, você será persistente, assim como Jesus diz acima. Não é o que Deus esteja retendo algo de você. Ele quer que uma paixão seja desenvolvida no seu interior por aquilo que você está pedindo. No ensino médio, eu queria um telescópio potente porque eu amava astronomia e queria estudar o céu à noite. Um bom escopo custava além do que eu poderia pagar, mas continuei lendo livros e revistas de astronomia. Eu pegava 4 ou 5 por vez na biblioteca, lia-os no meu tempo livre e, às vezes, até mais de uma vez antes de devolvê-lo e pegar mais. A leitura desenvolvia um desejo maior e ardente de ter um telescópio. Eventualmente, minha paixão me levou a inventar uma ideia diferente para arrecadar dinheiro para o telescópio dos meus sonhos. Eu era instrutor de tênis num clube e estava dando aulas somente durante as férias de verão. Fiz algo que nunca havia sido feito em nosso clube antes. Com a permissão da direção, bolei um plano para oferecer aulas particulares depois da escola durante o outono. Se desse certo, eu teria dinheiro suficiente para comprar o telescópio. E deu! Acredite, nunca deixei aquele telescópio de lado. Se alguém simplesmente tivesse me dado um telescópio antes do meu desejo ter se tornado tão intenso, talvez eu o deixaria de lado depois que a empolgação passasse. Deus não tem dificuldades de ouvir. Ele não está retendo nada. Deus deseja que você não menospreze os dons que Ele lhe dá para edificar o povo dele. A sua paixão precisa ser mais forte do que a adversidade que você enfrenta nas buscas dos seus sonhos. Então deixe o desejo crescer e a espontaneidade irá manter a sua busca ardente por conhecer os seus dons e o seu carisma. Além disso, devemos perceber que não há uma forma padrão como Deus nos responde. Para cada filho é diferente. Às vezes fico confuso, porque sempre falamos sobre ter um relacionamento pessoal com Jesus. Mas no que diz respeito a ouvir Deus, neste caso, em entender nossos dons ou carisma, queremos uma fórmula padrão. Deus quer que seja pessoal. Ele quer que seja algo especial entre você e Ele. Deus não responde às orações de cada um de seus preciosos filhos exatamente da mesma forma. É por isso que Jesus nos instrui a continuar pedindo, buscando e batendo. Há uma busca de sua vontade que, na realidade, nos faz muito bem. Em nossa busca, devemos fazer perguntas a nós mesmos e aos outros. Tudo isso faz parte do processo de busca. Não estamos procurando pela sabedoria do homem, mas pela voz de Deus dentro das vozes daqueles a quem falamos. É importante que saibamos com quem conversar. Temos que encontrar os que são encorajadores, porém, não tem medo de falar a verdade. Eu gostaria de dizer que existem muitas dessas pessoas, mas são raras. Eu conheço pessoas que posso procurar que sempre irão me dizer o que quero ouvir. E também existem aquelas que são pessimistas, críticas e negativas a respeito de quase tudo. Elas não têm visão. Então, evite ambas. Encontre a pessoa que tem fé e é madura e sábia. Encontre um pai ou uma mãe na fé, ou alguém sábio que já caminhou pela sua fase na jornada, cometeu erros e aprendeu com eles. É importante que aqueles com quem você se abre evitem se tornar fatigados ou cínicos, pois essas atitudes desdenhosas são alimentadas por aqueles que guardam ofensa. Procure por alguém que seja rápido em perdoar, que não fique preso na religião mecânica, mas progride com o tempo e os novos moveres do Espírito de Deus. E o mais importante, deve ser alguém que enxerga as coisas com uma perspectiva eterna. Quando você encontrar essa pessoa, faça o que puder para manter e valorizar o relacionamento. Há muitas pessoas que são sábias para o mundo, mas não têm a perspectiva eterna. Você só pode confiar no conselho delas em certo nível. Cuidado ao ouvi-las e sempre filtre o conselho delas através da palavra de Deus e da oração. Pais e mães, cônjuge e pastores deveriam estar na sua lista de interesse, porque geralmente dão conselhos sábios, apesar de haver exceções. Quando eu era jovem, compartilhei com meu pai o sonho de trabalhar no ministério. A geração dele é bem rigorosa a respeito de não arriscar, o que é uma fraqueza quando vivemos uma vida de fé. Meu pai disse: Filho, não há segurança nesse caminho. Ele sugeriu que eu seguisse engenharia, porque eu era bom em matemática e ciências, e também porque ele foi engenheiro por 40 anos. Foi uma escolha de carreira segura. Eu não percebi que estava me inscrevendo para 6 anos de tristeza na faculdade. Apesar de ter facilidade nessas matérias, eu não era feliz porque não era o chamado de Deus na minha vida. Meu primeiro emprego como engenheiro foi quando trabalhei para a IBM. Um dia, meu chefe me chamou em seu escritório e disse: Bever, o que você está fazendo na engenharia? Você é alguém que gosta de estar com pessoas. Você deveria estar em algum ramo que envolve interação com os outros. Ministros conhecidos também me chamavam em grandes reuniões e diziam: Vejo o chamado de Deus sobre você para pregar o Evangelho. Em meu tempo sozinho com Deus, ele continuamente atraía o meu coração para o ministério, apesar de eu não querer ter nada a ver com isso. Todos os ministros que eu já tinha conhecido pareciam estranhos, porém meu coração ainda estava sensível ao nosso Criador. Antes de ser salvo, fui para um seminário católico por uma semana e realmente senti como se eu fosse chamado para o ministério. Porém, fiquei assustado de como um padre não poder me casar. Entretanto, vez após vez, continuei recebendo confirmação, o que por fim me ajudou a deixar o conselho do meu pai de lado. Eu o respeitava demais, o que agradava a Deus, mas sabia que algo não estava bem encaixado durante a faculdade e depois, quando estava no mercado de trabalho como engenheiro. Como eu vinha perguntando e buscando pela direção de Deus continuamente, ele não permitiria que eu fosse mal direcionado, nem mesmo pelo meu próprio pai bem-intencionado, e mostrou a sua vontade claramente. Quando tudo ficou claro para mim, eu tinha uma paixão ardente, resultante de mais de 1 ano e meio de busca. E também faltava 3 semestres para conseguir meu diploma de engenharia. Decidi terminar e buscar o ministério depois que me formasse. Foi uma boa decisão, pois aprendi estratégias que o seminário bíblico nunca teria me ensinado. Deus irá usar todas as experiências para nos treinar. Outro elemento muito importante para a descoberta do seu dom é estar plantado numa igreja local. A Bíblia diz: Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Salmos 92, verso 13. Se você plantar uma semente de algodão, não verá abóbora crescendo no solo. O solo é uma igreja local saudável, e quando você é comprometido, os dons que Deus lhe deu irão se manifestar lá. Independentemente de você ser chamado para o mercado de trabalho, a educação, o governo, os esportes ou qualquer outro ramo, você irá florescer. Esse é o plano de Deus. Perguntas para fazer a si mesmo e a amigos sábios. Voltemos nosso foco para fazer perguntas, tanto a nós mesmos como a amigos cheios de sabedoria. As perguntas certas, feitas às pessoas certas, podem ajudar a reconhecer o seu dom. Aqui estão alguns exemplos. Você é naturalmente bom em quê? Este é um bom início. Talvez o seu dom seja compreender bem os números, construir frases eloquentes, construir coisas, criar vídeos, desenhar roupas ou organizar eventos. Talvez você tenha habilidades atléticas naturais, um bom olfato ou um bom olho para detalhes. O que quer que seja, identifique as suas forças. Se você é afinado e tem o desejo de levar as pessoas à presença de Deus, isso pode ser um bom indicador de que você pode ser chamado para o louvor ou para estar envolvido em algum outro tipo de ministério musical. O mesmo vale caso você tenha interesse no corpo humano e seja fascinado pela medicina. Você definitivamente deveria perguntar a Deus se tem o chamado para a área da saúde. A lista é infindável. No entanto, essas indicações não devem ser a palavra final. Eu era um jogador de tênis muito bom. Comecei a jogar num time de uma escola da primeira divisão da NCAA e joguei no circuito USTA, na Copa Junior Davis. Como já mencionei, fui instrutor profissional de tênis por 3 anos e também ganhei o campeonato estadual do ensino médio. Porém, em oração, eu sabia que o tênis profissional não era o meu chamado. Por outro lado, tem um amigo, Aaron Baddeley, que é um jogador de golfe fenomenal e está no PGA Tour. No entanto, em seu segundo ano, teve dificuldades, quase não se reclassificou para voltar para o torneio seguinte, em 2005, porque terminou em 125º lugar na lista. Quase no final daquele ano difícil, enquanto jogava em um torneio, ele estava hospedado em nossa casa e, infelizmente, perdeu a classificação. Juntos pegamos um avião e fomos para Las Vegas, onde eu estava agendado para ministrar numa conferência. Naquele culto, Deus falou ao coração dele 4 vezes: "Eu não te chamei para o ministério, eu te chamei para o golfe." Aaron estava resistindo dar seus esforços completamente ao golfe, pois ele queria fazer o que eu fazia. Ele queria viajar e ministrar em conferências parcialmente e jogar golfe parcialmente. Ele colocou em seu coração naquela noite que iria se entregar totalmente ao seu dom e chamado. Dentro de 2 anos, ele alcançou o 16º lugar nos rankings mundiais de golfe e, eventualmente, venceu 4 torneios PGA e o Australia Masters. Ele está no tour há mais de 15 anos e continua firme e forte. Sua influência cresceu e ele tem tido múltiplas oportunidades de ministrar e compartilhar mensagens com muitos que não teriam entrado pelas portas de uma igreja. Um pastor amigo meu, Ol, tinha um homem em sua igreja anos atrás que amava ensinar a Bíblia e era bom nisso. Ele queria ser um pastor pregador. Ele também tinha uma habilidade singular de consertar carros. Ele recebeu uma promessa de um cargo como pastor e mestre numa grande igreja em outra parte da cidade. Ele convidou o pastor Ol para almoçar e contar a novidade. Ol é sábio e disse ao homem: "Quando oro por você, não sinto que você seja chamado para ensinar a Bíblia em tempo integral. Você tem um talento excepcional para trabalhar com carros." O homem não ouviu o conselho de seu pastor e foi para outra igreja. Um ano depois, o homem estava vivendo uma vida triste. A posição de pastor pregador ainda não havia sido oferecida a ele oficialmente. Seu casamento estava em declínio e ele estava com dificuldades financeiras. Certo domingo na igreja, o Senhor falou com ele: "Eu nunca o chamei para ser pastor, mas um mecânico que dá aulas bíblicas em sua igreja local." O homem voltou ao pastor Ol, arrependeu-se por não ouvir seu conselho e voltou para sua igreja de origem. Ele voltou a focar em seu negócio de consertar carros. Certa noite, Deus deu ao homem um sonho em que ele estava conectando um computador a um carro a fim de diagnosticar um problema mecânico. Ele tinha um amigo que entendia de computadores e os dois criaram um dispositivo de teste computadorizado. Acabou que aquele dispositivo de teste era capaz de identificar problemas automobilísticos 4 vezes mais rapidamente que os métodos convencionais. Depois de um tempo, esse homem abriu oficinas por toda a Carolina do Norte com sua invenção única. Mais tarde, o homem foi até o pastor Ol, sorriu e disse: "Sou chamado para consertar carros." "O que enche você de energia?" "Certo dia, minha assistente me pediu para manter um registro de níveis de energia para minha rotina normal de trabalho semanal. Ela criou a seguinte escala de pontuação: as tarefas que sugassem minha energia receberiam -2. Aquelas que sugassem pouca energia receberiam menos um, e aquelas que me energizassem um pouco receberiam mais um. E, finalmente, aquelas coisas que me enchessem de energia receberiam mais dois. Havia várias tarefas, como reuniões de departamento, viagens, papelada, arrumar malas para viagens, dentre outras, que receberam menos dois e menos um. Algumas receberam mais um, mas as únicas duas coisas que eu sinceramente poderia pontuar mais dois eram ministrar e escrever. Fiquei surpreso com os resultados. Ao contemplar esses resultados, percebi que muitas vezes, quando estou escrevendo, perco a noção de tempo completamente. Há vezes em que começo a escrever de manhã cedo e não percebo que já está de tarde. Geralmente, fico mentalmente cansado após escrever tanto, mas também fico energizado. A mesma coisa acontece quando estou pregando. Na época em que não tínhamos limite de tempo, eu muitas vezes me pegava pregando por mais de 2 horas. Pareciam 30 minutos para mim, mas não sei o que o meu público pensava. Já vi nosso filho criativo, Alec, trabalhar em projetos inovadores durante horas, sem noção alguma do tempo. Ele tem sido excelente em nosso departamento de criação. Já vi Lisa interagir por horas com mulheres após suas ministrações e perder todo o conceito de tempo. Ela fica energizada com conversas edificantes. Albert Einstein trabalhava por horas e horas. Quando ficava fisicamente exausto, pegava uma bandeja de metal e sentava-se numa cadeira, segurando a bandeja nas mãos, apoiada nos joelhos. Quando ele estava prestes a cair em sono profundo, a bandeja escorregava de suas mãos e caía no chão. O barulho alto da bandeja, atingindo o chão, o acordava e ele voltava a trabalhar. Essa é uma maneira bem fácil de determinar o seu chamado. O seu verdadeiro dom irá energizá-lo e, apesar de poder deixá-lo mentalmente ou fisicamente cansado após longas tarefas, para aqueles que já descobriram seu verdadeiro dom, as horas de ensaio, competição ou trabalho podem parecer minutos. Então pergunte a si mesmo, o que me energiza e periodicamente faz com que eu perca a noção do tempo? A sua resposta é uma boa indicação de onde se encontra o seu dom. Você é atraído pelo quê? O que atrai o seu interesse? O que faz com que você fique animado? Quando você canta, seu coração se enche de alegria? Você se pega cantando quando ninguém mais está? Eu sei que quando eu canto, é um grande esforço para mim e fico cansado rapidamente. Não é o meu dom. Eu não conseguiria sentar-me numa sala e criar harmonizações e compor canções com outras pessoas. Não tenho interesse nessas coisas, mas conheço pessoas que amam. Quais revistas despertam o seu interesse? Quais vídeos do YouTube você mais gosta de assistir? O que faz você parar quando está rolando a página do Pinterest? Quais livros chamam a sua atenção nas prateleiras de uma livraria? Aqui vai uma pergunta importante. O que você seria atraído a fazer, mesmo sem ser pago por isso? A maioria dos atletas profissionais praticariam seu esporte, mesmo sem serem pagos. Meu pai sentava comigo nas manhãs de sábado e me falava como um sistema de vapor ou alguma outra máquina funcionava. Lembro-me de um sábado de manhã em que ele passou mais de 1 hora desenhando e explicando como uma caldeira funcionava. Aquilo me dava lágrimas de tédio e eu devia ter descoberto ali que meu chamado não era ser engenheiro. Eu amava tanto meu pai que nunca tive coragem de lhe dizer que odiava aquelas sessões. Cometi o enorme erro de seguir a engenharia a fim de buscar segurança financeira. Não cometa o mesmo erro. Quantas pessoas são infelizes em seu trabalho porque o fazem por uma única razão, receber um pagamento. Como mencionei anteriormente, anos atrás, quando a esposa do meu pastor me disse que não tinha como me pagar o suficiente, a minha resposta foi não. Tem sim. Eu estava disposto a trabalhar por um salário menor, pois era atraído por aquele tipo de ministério. Quando estava trabalhando 70 horas semanais, servindo meu pastor e seus convidados, pareciam nada para mim. E muitas vezes dizia a Lisa que eu deveria estar pagando meus pastores por me permitirem servi-los, ao invés de ser pagos por eles. Eu hesito escrever isso, porque é um risco de você achar que estou me gabando, mas espero que você escolha acreditar que a motivação, a minha motivação, é ajudar você. Quando iniciamos no ministério, Lisa e eu decidimos que os royalties dos meus livros iriam para a Messenger International. Até agora, já escrevi mais de 20 livros e cada um levou entre 400 e 450 horas de escrita e edição. Isso significa que já investi quase 9 mil horas em escrita. Isso equivale a mais de 3 anos escrevendo durante 8 horas por dia, inclusive finais de semana. Basicamente, não fui pago nesses 3 anos. Fiz porque é o meu dom e avança o meu chamado. Posso sinceramente dizer que se eu tivesse que escolher entre fazer isso e receber 200 mil dólares por ano como engenheiro, eu faria tudo isso de novo, sem pensar duas vezes. É por isso que o apóstolo Paulo escreve: por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Neste caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. 1 Coríntios 9, verso 17. A quem você é atraído? Reconhecer a quem você é atraído também revela muito sobre o seu chamado e os seus dons. Certas pessoas despertam e destravam os dons dentro de você. Encontre a sua tribo, aqueles que compartilham de dons e chamados similares aos seus. Eles se tornarão fundamentais em entender quem você é e como Deus lhe deu seus dons. A sua tribo deve ser pessoas que o aceitam e o entendem. Eu amo sentar-me com outros ministros e conversar sobre as aventuras e os desafios do ministério, e, é claro, sobre a palavra de Deus. Também amo me sentar com empreendedores e empresários. Essas são as áreas de força na minha vida. Administrar uma instituição ministerial tem muitas similaridades com administrar um negócio. Lisa e eu tivemos que ser empreendedores. Quando éramos jovens, não havia nenhum ministério conhecido parecido com o que queríamos fazer. Ninguém cujo padrão poderíamos seguir. Tivemos que abrir um caminho. Por essa razão, empreendedores no mundo dos negócios sempre despertaram coisas em mim que me ajudaram, de forma mais proficiente, a fazer o que fomos chamados para fazer. Se você ama design de interiores, você se sentirá bem ao redor de outros designers. Se você é médico, se sentirá estimulado ao conversar com outros médicos. Se você é músico, outros músicos irão ajudar a sacudir o seu dom. Eu poderia continuar sem parar. Encontrar a sua tribo pode ajudar você a identificar e até esticar o seu dom. Mais uma vez, é importante lembrar que nenhuma das respostas dessas perguntas pode se destacar do seu tempo pessoal de busca a Deus, pelo que Ele o chamou especificamente para fazer. Se eu tivesse dado ouvidos à maioria dos ministros que me deram palavras durante meus anos de formação, teria escolhido uma cidade e iniciado uma igreja como pastor. Muito poucos podiam ver o chamado e dons únicos e diferentes que estavam sobre mim e Lisa. Por outro lado, houve alguns sábios que ajudaram a nos conduzir na direção que sentíamos em nosso coração. Desenvolva o seu dom. Agora voltemos a nossa atenção à segunda metade do nosso versículo de abertura. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com sua vida. Gálatas 6, verso 5. Deus deu a cada um de nós o potencial de construir nossa vida, o que ajuda a edificar o seu reino. Porém, uma hora ou outra, todos nós temos que encarar o fato de que não é o bastante simplesmente possuir o potencial. Ele tem de ser concretizado. Quão triste seria chegarmos ao final da vida sabendo que ainda tínhamos mais para contribuir? No trono do julgamento, a dor do arrependimento seria insuportável ao vermos o que poderia ter sido feito, ou pior, as vidas que nunca impactamos devido à nossa negligência de desenvolver o que Deus havia confiado a nós. Decida agora que você morrerá vazio sem ter retido nada. Você terá derramado tudo o que havia em você até ficar vazio. O mundo precisa do que você tem, os dons que Deus lhe deu. Uma revelação interessante sobre a realidade de nossos dons é encontrada em Provérbios 18, verso 16. O dom de um homem abre o caminho para ele e o leva diante dos grandes. O seu dom abre o caminho para você e o leva diante de pessoas importantes. Abrir o caminho significa criar espaço. O espaço do qual estamos falando aqui é duplo. Primeiro, o seu dom abre espaço para que você cumpra o seu potencial, criando um espaço entre onde você está e onde poderia estar. Em segundo lugar, o seu dom abre espaço para você ser promovido a novos níveis do seu destino. Tenha em mente que, com cada promoção, um padrão mais alto de habilidade é exigido. Mais uma vez, Salomão escreve: se você for habilidoso em seu trabalho, será elevado e promovido, não será retido. Provérbios 29, ou melhor, Provérbios 22, verso 29. Pense sobre Davi. Em 1 Samuel 16, vemos o relato do rei Saul sendo atormentado por um espírito mau, pois o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Desesperado por alívio, Saul deu ordens aos seus servos para que lhe trouxessem um músico habilidoso. Um dos jovens servos respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que toca habilidosamente. Davi não só era alguém com dom musical, mas era habilidoso. O que o tornava habilidoso? Seu dom estava desenvolvido e, portanto, o caminho foi aberto para que ele avançasse em seu chamado. Será que muitos não estão progredindo em seu chamado porque seus dons não estão desenvolvidos? Será que o grau em que nossos dons estão desenvolvidos determina a extensão na qual podemos ser promovidos? Voltemos para palavras de Paulo a Timóteo, que citamos no capítulo anterior. Porém, dessa vez, iremos continuar até o remédio sugerido para seu filho espiritual. Não negligencie o dom que está em você, aquele talento interior especial que foi concedido diretamente a você. Pratique e cultive e medite nessas tarefas. Lance a si mesmo completamente a elas, como seu ministério, para que o seu progresso seja evidente a todos. 1 Timóteo 4, verso 14. Há muito que aprender com essas sábias palavras. Nós observamos homens e mulheres que são excelentes em seu campo de atuação. Às vezes é fácil justificar o sucesso deles dizendo: eles nasceram com um dom especial. O fato é que eles, assim como você, realmente nasceram com um dom e eles escolheram desenvolvê-lo. Ou seja, só porque não os vemos aperfeiçoar seus dons, não significa que não se dedicaram a isso. Como mencionado no capítulo anterior, Paulo começa advertindo Timóteo a não negligenciar o dom que recebeu de Deus. Nós negligenciamos nosso dom quando damos pouca atenção a ele. É dito a Timóteo que seu progresso se tornaria evidente ao investir no desenvolvimento do seu dom, o que Paulo escreveu que aconteceria através de prática, cultivo e meditação. Examinemos brevemente cada um deles. Prática. Prática significa realizar ou trabalhar repetidamente a fim de se tornar proficiente. De acordo com o dicionário Merriam-Webster, a prática particular determina o nosso desempenho em público, pois sempre iremos executar de acordo com o nível da nossa prática. É fácil nos admirarmos com uma performance espetacular em público, mas não levar em conta as semanas, os meses e os anos de treinamento e trabalho árduo dedicados àquele nível de prática contínua. De acordo com os especialistas na ciência do comportamento e do desempenho humano, é preciso aproximadamente 10 mil horas de prática para se tornar proficiente e dominar uma habilidade específica. Porém, o professor Keith Anders Erickson, da Florida State University, desafia crenças tradicionais que dizem que a prática aperfeiçoa. O professor vai além ao revelar que não é suficiente praticar por 10 mil horas, a menos que essas horas de prática tenham o foco de aprimoramento, ao invés de simplesmente fazer movimentos. Ele caracterizou esse tipo de prático como prática intencionada. Ele escreveu: "Então aqui temos um resumo da prática intencionada. Saia da sua zona de conforto, mas faça isso de forma focada, com metas claras, um plano para alcançar essas metas e uma maneira de monitorar o seu progresso. Nunca cresceremos se não nos forçarmos a ir além do nosso nível de conforto e habilidade. Sem intencionalidade, há o perigo de alcançarmos o nível de bom o suficiente e nos tornarmos complacentes facilmente. Daí, é só uma questão de tempo para que nossa prática se torne descuidada, o que no final causará um efeito negativo em nosso desempenho e impedirá a nossa multiplicação. Desenvolver a sua área de força é libertador, não limitador. Aumenta o seu potencial para multiplicar. Isso não significa que não trabalhamos em áreas de fraqueza, nem adquirimos novas habilidades. Significa que estamos focados e investimos nas áreas que renderão o maior retorno sobre o nosso potencial. Eu recomendo aprender novas habilidades, mas sem negligenciar as áreas do seu chamado." A conclusão é: crescimento não é automático, requer intencionalidade, a menos que estejamos praticando continuamente, a fim de sermos habilidosos em nossos dons. Nunca nos daremos conta de nosso potencial completo. É por isso que temos que permanecer comprometidos com o crescimento pessoal. A maioria das pessoas quer fazer grandes coisas na vida, mas nem todas estão dispostas a investir o trabalho necessário para se aprimorar. Praticar é pagar o preço que produz grandes recompensas. Cultivo. A prática é algo prático, enquanto o cultivo é mais educacional. Cultivar significa desenvolver ou aprimorar através de educação ou treinamento, promover o crescimento e desenvolvimento de algo. Quando considerar a palavra cultivar, pense em coaching. Coaching é crítico para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal, pois oferece crítica construtiva e direcionamento que você não pode adquirir sozinho. Todos que são excelentes em seus talentos recebem treinamento e direcionamento de outros ao longo de sua jornada. O elemento maravilhoso de um coach é que ele vê o seu potencial e se compromete a tirá-lo de dentro de você, ainda que seja preciso pegar pesado. Coaching pode acontecer entre mentor e aprendiz, pais e filhos, mães e filhos, professor e aluno, relacionamentos de coaching, aprendizados, estágios e indiretamente a partir de livros, cursos e materiais abundantemente disponíveis a nós. Outra forma de receber educação na área do seu dom é reunindo-se com pessoas que compartilham de dons similares. Mais uma vez, como mencionado anteriormente, isso muitas vezes se refere a encontrar a sua tribo. Quando estamos na presença daqueles que compartilham de talentos e paixões similares, temos a oportunidade de colaborar e inovar juntos. Durante as décadas de 30 e 40, um grupo de escritores conhecidos como The Inklings reuniam-se numa sala particular de um pub, nos arredores da Universidade de Oxford. Dentre aqueles entusiastas literários estavam C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien. O propósito daquelas reuniões era ler e criticar as obras inacabadas dos membros. E foi a partir disso que surgiram as inspirações para O Senhor dos Anéis de Tolkien e As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Que tribo incrível! Meditação. Meditar significa refletir, contemplar. Certo crescimento só pode ocorrer quando dedicamos um tempo para parar e refletir sobre as lições que estamos aprendendo. Quando monitoramos o nosso crescimento de forma sincera e nos permitimos ter tempo para avaliar o nosso progresso e desempenho, nós nos posicionamos para nos tornarmos conscientes das áreas específicas que precisam de atenção ou aprimoramento. Meu amigo John Maxwell muitas vezes lembra seu público e seus leitores de que a experiência não é a melhor professora, mas sim a experiência avaliada. À medida que você reflete sobre o seu progresso, absorva o feedback que receber de coaches e colegas e também pense sobre formas inovadoras de aprimorar e utilizar os seus dons. Faça a si mesmo e a Deus as perguntas certas. O que eu preciso mudar? Quais têm sido as minhas maiores áreas de crescimento? Quais são as áreas às quais preciso dar mais atenção? O que é preciso para que eu possa avançar para um novo nível? Tempo de reflexão nunca é tempo perdido. Não retenha nada. Por fim, revisitemos as palavras de Paulo a Timóteo. Pratique, cultive e medite sobre essas responsabilidades. Lance-se completamente a elas como um ministério, para que o seu progresso seja evidente a todos. 1 Timóteo 4, verso 15. Tudo o que discutimos depende de nos doarmos totalmente ao que Deus nos chamou e nos capacitou para fazer. O seu chamado requer o seu comprometimento total. À medida que nos doamos de todo o coração ao que Deus nos confiou, nosso progresso se tornará evidente a todos e nós multiplicaremos o nosso potencial. Cada um de nós é responsável por administrar nossos dons e fazer o melhor que podemos com as nossas próprias vidas. Até agora, vimos que o nível de desenvolvimento dos nossos dons determinará o nível em que podemos avançar na esfera do nosso chamado e multiplicar a nossa eficácia. Nós temos uma chance nesta vida para dar tudo o que temos. Não retenhamos nada e nos esvaziemos, derramando nosso ser como um presente de volta para Deus. Isso que é viver. É quando verdadeiramente nos sentiremos vivos e experimentaremos a vida em sua totalidade. Refletindo, não há fórmulas para descobrir o seu chamado, apesar de haver vários materiais que podem ajudar a descobrir em que você é bom. Localizar o seu chamado e os seus dons exigirão o envolvimento de Deus. Você já buscou a Deus por discernimento sobre os seus dons e chamado? O que ele tem lhe mostrado? Segundo, na busca por nosso chamado, devemos fazer perguntas a nós mesmos e aos outros. Tudo isso faz parte do processo. Encontre pessoas em quem você confia e pergunte-lhes o que vem em você e sobre a sua vida. E terceiro, não é suficiente meramente ter potencial. Ele deve ser explorado. Por que é importante que você desenvolva seus dons? O que acontece quando seus dons são intencionalmente desenvolvidos e aprimorados? Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. 2 Coríntios 1, verso 21.